Azul 4033, cruza 2000. Azul 4033, contato radar, suba para nível 180, autorizado por Odileda. Odileda 180, azul. Eco Mike Tango, prossiga. 00. Mano 600, desta via para 2000 pés, QNH 1013. Via para 2000, com B13, via 00. Estabilizado, localizador, é composta. A qual foi que chame torre 18 decimal 6? Torre 18.6. Informa que a intenção é tocar RMT e prosseguir depois para mais um. ILS, ok? Gente. 3804, inicia redução para velocidade de aproximação. Vou reduzindo, 3804. E na 10 ou na 17? Não, agora na 10. Arremete, aí depois prossegue para 10 mais uma vez e por último na 17. O senhor vai, então, vai prosseguir na final da... Espera só um minutinho, mantém a aproximação, daqui a pouco eu já pego essa informação com o senhor, peraí. MJ6721, no pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1-0 graus, 10 nós. Livre o pouso na 10, 6721. É qual foz, que é a torre voltando? Eu tive, a intenção é tocar, arremeter, e depois prosseguir para mais um LS, toca, arremete, e aí vai para o pouso final na 17. Alfa Oscar, reporte final de 2 milhas. Reporte final de 2 milhas, é com 04, chame torre Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, agora, 1013, confirma o seu No 697, acione a identificação, deixa eu ver a chegada a Bonfi para 4.000 pés, o QNH 1013. Bonfi 4.000 pés, 1013, estado Bonfi. Patrulha 04, confirma estimado de pouso em Aracaju. Portão será o 08, aguarda a passagem do Embraer da Passaredo, após ingresso. Portão 08, após a passagem da aeronave da Passaredo, está livre ingresso. Visual para a aeronave. Confirma estimado de pouso. Solo Web 6721. 6721 antes da Juliette, reporte para ingresso no pátio 1. Livre taxi antes da Juliette, chão para ingresso, 6721. Solo Bom 806, autorização Aracaju na frescura. Meu? Clear via Bonf Arrival, 2 flight level 060, altimeter 71013. Papa Alfa Vita X-Ray, acione a identificação, deixa eu ver a chegada Mari para o nível 050, QNH 1013. QNH 1013, o Alfa Vita X-Ray. Solicita nível final 140. Autorizar nível 140, azul 4033, condições de dar presente voa proa de coral. Afirmo, direto coral 4033. Controle Salvador, boa tarde, gol 924, sua posição forte. Boa tarde, quando 924 aciona a identificação, deixa eu ver a chegada Mari para o nível 070, QNH 1013. 070, voo curso 984. Número 3 para a cópia, 3193, aguarde, prepare subida da El. Subida da El, aguardando 3193. Esquerda, vai curvar esquerda, manter espera visual no setor norte e aguardar novas instruções do controle. Pela própria informação do controle, o senhor vai estar sujeito ao tráfego para fazer o novo ILS, tá ok? Senhor, curva esquerda, vamos setor norte na escuta do controle agora. Passar para ele. Afirmativo, chama agora em 1935. 935. Controle, é com a Fosca? É com a Fosca, controle. Bom dia, vai remeter? Estou cruzando mil pés aqui, pro setor norte, na sua escuta para autorização para mais um ILS. Vou cheque. Anotei, eu tenho meia dúzia de aeronaves para aproximação, o senhor vai ficar na radial 360 a 10 milhas a 2 mil pés aguardando. Alfa Tango Tango, desça para 2 mil pés, Alfa Tango Tango. Autorizar 2 mil, Tango Tango. 204, o senhor autoriza da presente a fazer um tráfego curto para 17, fazer pouso final então? Ok, vamos manter então 1.500 pés, chame a torre na frequência de 118.612, para sua informação, a aeronave mais próxima, a aeronave da Gol para pouso, está a 4 milhas de Simbra, e após eu vou ter mais 6 aviões para pousar. Positivo, eu pouso rapidinho aqui, eu vou passar para a torre. Positivo. Estabilizado, ele é sector igual 600. 600 em aproximação, cheque trem, chame a torre, 118.6. 186. Acha, confirmando a instrução, corrigindo a instrução, vai ingressar via quilo e ingressar no pátio 3. Observe sinalizador, temos aqui a posição 09 no pátio 3. Ativo, quilo 09, melhorou a transição? 100%. Obrigado. A gente vai com a falácia negativa, ok? Temos helicóptero pousando na cabeceira 35. Faça, assim que interceptar a sinal da 17, faça um 270 para pouso. Temos um Boeing da Gol na aproximação da 10. Positivo, vou ficar aqui na rotatória aguardando aí, assim que dá a brechinha, eu só deixo o pouso rapidinho, pouso final. Não, pode ficar nesse setor, mantenha pro uísque, assim que passar a sinal 17, curva direita, reporta reinterceptando. Positivo, tô nesse setor, assim que passar a sinal da 17, eu... Eu vou ali para informar, interceptando, observando os tráficos, evoluindo na frente. 6741 da web aos 06-10935, bom voo. 10935, 6741, obrigado. 2 Salvador, boa tarde, voo 600, passa de acerto, baixou de voo. Uno 600, boa tarde, 1013 no altímetro, 10013. Para cheque, o vento 100 graus com 13 nós, confirmando, reportou já embaixo travada. Afirma, baixo travado, tá? Uno 600, livre pouso. Afirmativo, livre pouso, peço para informação, temos um Hawks 44 pousando na pista auxiliar, cabeceira 35, não irá interferir na sua aproximação, Uno 600. Gente, 600. Lembaixo tem com... Torre mais direção meu na curta final para pouso parado na 35. Ativo 110 com 11, mais direção meu, reporte no solo controlado. Está autorizado o táxi até 17? Ainda não. Ok, está no solo controlado da 35, então. Afirmativo, visual com Robson, aguardando para o táxi. O Max já te comeu, considere solo 07. De pouso. Pátio da Bata, aguarde para o táxi. Pista livre. Controle, confirme o estúdio para o objeto 6741. 6741, subida árvore, nível de voo 340. Ao 340, 6741, obrigado. Alfa Tango Tango, 4 milhas para o externo, interceptou o localizador? Positivo, amigo. Livre aproximação, checa o trem, chame a torre, 1186. Muito bem, obrigado, irmão. Boa tarde. Porra. Pelo 10 aerovia, decolada 10, curva direita, saída da El até Leda, após Leda, Bridge. Controle 119, decimal 35, no transponder 5006, 3193. Correto, tinha pronto acionamento, 3193. Está pronto agora para pushback acionamento, 3193. Autorizado, chama o tanque. Algum Boeing, após o tráfego ali, mantém cabeceira no 05728 da Web. Autorizada, Leandro, mantena 10 após o ponto do Web, deu gol Web 5728. Map Gillette 1000, atendendo na esteira, direto Bata, por gentileza. Atenta a esteira, diretamente para Bata Romeu, gentileza 8, Bata, por gentileza. Portão 3, chame pronto acionamento, azul 4089. Azul 4033, aproxima-se de Coral, serviço roda terminado, chame Ilhéu, 1201. Ilhéu, obrigado, boa tarde. Boa. Prato. Bruno 6009, direita, 121, décimo 9. Direita, 219, vou 600. Limitado pelo localizador. Velocidade 210. Positivo, velocidade 210, direita proa 230, 2000 pés, limita o localizador, o gol 1697. Salve, Salvador, gol 600. 600, chame antes da Juliette para ingresso Pati 1. Juliette, Pati 1, gol 600. Confirmando, chame antes da Juliette. Chamará antes da Juliette, gol 600. Da Web já iniciou a rolagem. Unidade, irmão, tá avistando a aeronave na no set e avistando também o tráfego da Web. Passou de perto, agora atualizando 1200. Grato. É como é que tá agora sim, Libre Taxi atendendo o Robs 44. Marcos Leite, o meu, acabou de estacionar na Bata, reposta no ponto de espera, 1003 no altímetro. 2-0, desça para 4000. Desça para 4000, gol 9. Salvador, boa tarde, Trip 5240 é o controle, Salvador, gira direita, voa e amã, se tiver pronto até 8000 com 1013. Trip 5240. Direita, amã, até 8000, vai ficar aqui. É como é que tango ali, mantém cabeceira 17. Eco Alfa Rosca, considere seu solo aos 1-0, o pátio é U. Afirmativo, autorizado backtrack após primeira esquerda, estacionar frequência livre, considere seu solo aos 1-0, Eco Alfa Rosca. Tome 97, esquerda 1-2-0 para o localizador. Esquerda 120 para o localizador, com 697. Com 924, direita proa 050, está seguindo o 697 da companhia. Direita proa 050, com 97. Salvo Salvador, voo 1754. 754, cópia. Afirmo, tem que levantar. Campina Grande, nível 390, Terzulo 10 até Neuma, após direto. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 119, decimal 35, transponder 5014. Teste está autorizado, Campina Grande 390, via A Terzulo 10. Neuma, depois direto Campina Grande. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1935 é o controle, 50, 14 é o transponder gol, 1754. Fechamento correto, chame pronto para o acionamento, gol 1754. 1754. Ciente livre aliado. Autorizado interceptar o curso para o gol 94. Afirmativo, vai interceptar nessa proa descendo para 2000. Sete, 9, 10, travado, muito boa tarde, Roma 328, fusão 280, parada 50, qual a hora? 328, Salvador, ajuste agora 1013, via chegada a Mari, desça para 2000. Via Mari para 2000, na 328. Web 6741, chame Recife 260. No marcador externo, Alpha Victor X-Ray. Como é que estamos decolados os 3? Confirmando apenas o POB? 2 agora. 10935 é o controle, bom voo. Já baixamos. Ciente, posta 5300, desça para 2000. Passa 2000, boa nova descarga. 2 Salvador, boa tarde, vai passar a ver como é que está? Como é que está, meu controle? Já ingressando no Guarguaçã. Zero, sem nível de decolagem, pistão 0, vento 120 graus com 10 nós. Boa 924, redução para aproximação. Reduzindo, boa 924. Force 2581, left heading 200, maintaining 3000. Afirmativo, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 120 com 11, Alpha Victor X-Ray. Ciente, prossiga visual da escuta. A 500 pés livre. 500 pés virado, tráfego. Force 2581 to the localizer, left heading 130, clear to 2000, speed 180. Controle, boa, passarelo 2230. 2230, esse é o controle, contato radar. Sente perfil, ar, 2230. O 697 em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 86 para o 1697. Salvador, é o Oceano 63, 15, centro da Papá. Oceano 315, Salvador, desça para 8013, chegada a mão. 8013 a mão. Salvador, boa tarde, gol 1697, estabilizado no ILS da 10, a mesma vista. Nave 3 livre, consegui até o ponto de espera lá, torre 18.6, ajuste 1013, bom voo. Autorizado até o ponto de espera, quando lá 18.6, até 3193, obrigado, bom dia. Continua aproximação, aguardando a pista livre, altímetro 10 no 3. Gente, não se escuta, 697. Torre Salvador, gol 1924. Tá passando Duna, estabilizado na LS, vai baixar pra lá. Gol 924, reporte passando marcador externo, altímetro 10 no 3. É o número 2 agora na aproximação. Gente, reportando passando marcador externo, gol 924. Zero três, prossiga. Gente, retorno visual, pista 10.013, câmbio. Graus com 2 nós, tem livre pouso, pista no zero, Bruno 697. Livre pouso na pista 10, com 697. É o pátio? Olha, a gente, nosso rendimento é... considerado que é líder que vai dar na frente. Por isso é o pátio 3, talvez. Tá livre, cruzamento da táxi alfa, ingresso aquilo, pátio 3, observe sinalizador. Salvador, web 6721. Alter marker, land gear down in lock, test in cemetery 1013. Transponder 5012. Autorizado, rota companhia plano, nível 330, Momo Frontier, controle 1935, transponder 5012, está na posição 02, o 6721. Já entrou no estacionamento 6721. Vai chamar. Prenta passa 7000, reautorizado para 2000. 2000, 5240. Ciente, o senhor vai manter a altitude de 1000 pés? E qual vai ser a proa a partir de agora? Tá ok, então prossiga no corredor Bonfim a 1000 pés, eu vou passar com jato aí em cima. Afirmativo, o meu Patanga Lima tem capseiro no 7. Economia 97 no solo de Salvador aos 19. Agilizando, libera na Foxtrot, chama o solo em 12 no decimal 9. Foxtrot 219, gol 1697. Se puder agilizar, agradece. O 1697. Confirma, senhor? Se puder agilizar o táxi, a torre agradece. Ok, tá liberado. 1219, boa tarde. Solo alto, Vitesse. 1-1-0 graus, 1-2-9, gol 9-2-4. Vitesse livre, pós, gol 9-2-4. Taxi Alfa, reporte Anza, taxi Juliette. Alfa vai reportar Anza Juliette, gol 1-6-9. Salve, Salvador, gol 1-7-5-4, 20-6, para puxar o né? 2501, continue your approach, expect the runway vacated. Okay, Brazilian Fox 2501, make a radio check please, the sound is so loud, it's so low. Papardo Lima já avisou com pouso no CIA. Positivo, frequência livre. Livre, meu capitão. Uma boa tarde. Um abraço. Vista, apenas se formou a líder, geralmente a líder atende no PAT 3. É, mantenha a posição, aguarde, eu vou verificar junto a entrar. Cidade 210, descer para 3500. É o número 4 pro povo. 210 agora, descer para 3500. 63 ou 95. Prossiga. Você vai manter a 090 nessa posição? Entendido. Um 328, livre LS. Livre LS, 328. Controle Olímpico 03, voltando. Prossiga. Para a coordenação, a intenção é realizar 4 circuitos de trás. Ah, muito bom, ciente. 12 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, Brazilian Force 2581. Redução, cheque para pouso, torre 1186, 55240. 286, bom trabalho. Boa. Torre Salvador, boa tarde, 35240, agora final de 9 milhas. O azul 4089 ali mantém cabeceira 10, agilizando manobras. Ali Mantém 4-10-9. Salvador, Tripe 5240. Tripe 5240, confirmando? Afirmo, final agora de 7 milhas e meia. Última aproximação, aguarda pista livre, em breda azul, tomando posição para iniciar a decolagem, cabeceira 1-0. O altímetro 1-0 no 3, aguarda apenas a pista livre. Ciente, 5-2-4-0. Brazilian Force 2-5-A-1, underground at 2-3. When you vacate, maintain position before taxiway alpha and contact over the ground 1-2-1-9. Azul 4089, tem livre decolagem, posição no zero, vento 100 graus com 1 no 3 nós, azul. Obrigado, decolagem no zero, 4089. Descendo para? 2000. 2000, velho. Olimpo 03, voe a partir de agora na proa 0 no 5, descendo para 1500 pés. Foi isso, tá bem? Olimpo 03, proa 015, desça para 1500, câmbio. Proa direita 015 para 1500. Oceano 315 está autorizado em ILS. Libre LS, chamará estabilizado, 6315. 35240. 3 Alfa Tango. Azul 4089, decolou os 24, restrito 12 mil pés agora devido ao tráfego em aproximação ao campo. E chama o controle 19935, azul 4089. Restrito 12 mil pés, controle 19354089. Redução, interceptou o localizador. Positivo, localizador 2000, reduzindo a velocidade. Reduzindo agora contato visual com a aeronave. Positivo, o Gon 328, também na verdade o senhor não está passando duna, o senhor está no Serra Vito 368, confirme. Ah, a gente está a meia milha de duna, senhor, pela nossa marcação aqui. É, no caso o senhor está no Serra Vito 366, não sei se o senhor está fazendo a RNAV ou está fazendo a Star Marine. Não, estamos agora com o ILS. É, eu estou lhe questionando porque quando existe esse desvio de Itapa esquerda para o Serra Vito 366, acaba encurtando a aproximação de outras aeronaves. Controle, Salvador 4089 da Azul, decolou 10 mil pés de lá. Foi. 1986. 86. Controle, Salvador Azul 4089, 10 mil pés, restrito. Positivo, suba sem restrições para o nível 360, voe para Leda, à sua esquerda. A aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, 1500 pés, e voo visual está afastado 5 milhas. Se não tiver no visual, tem no ticket. É uma bela aeronave. Ciente do tráfego, negativo visual, 4089. Oceano 315 estabilizado, em aproximação, está 6 milhas para o externo, vamos checar o trem em redução e chamar a torre 1186. Agradeço a colaboração, Oceano 315. 518, meia, até daqui a pouco. Até. Apenas o PB? 1, 2, 4, no céu AB, autorizado ataque do céu, ponte espera da 1-0, na região 1286, gol 1-7-4. 1-9, 2-4, após o tráfego da companhia livrar passagem, livre ingresso, portão 612. Gente, após a passagem do tráfego, prossegue para 612, gol 9-7-4. Paulo Salvador, boa, trip 5-2-4-0, livrou sua escuta. 5240, táxi autorizado até o pátio 3, via Alfa e Kilo. Alfa e Kilo, pátio 3, CN, 35240. Alfa Tango Tango, após o tráfego com pintura da Varig, está livre o cruzamento pátio 1, Alfa Tango Tango. Atrás do tráfego da Varig, o Alfa Tango está livre. 924, fique atento ao tráfego na saída do pátio 3, o 402 vai ingressar e cruzar o pátio 1. Afirmativo, vai para seguir a aeronave da pintura da Varig, tá? O novembro Oscar Romeu confirmando a notificação para morro, qual horário? Foi o patrão na escuta da torre. Decolou controle Salvador aos 26, chama o controle 109.